Não vou invadir o palácio da justiça, como lá em Bogotá, ocupado pela guerrilha. Mas na rima instalei dispositivo pra explodir a censura, como em Ednocivo. Subversão diluída na gramática, primeira arte virou arma pragmática. Uma nação amante da corrupção, só um levante maquinado reverte a situação. Excedeu o limite do medidor de paciência, agora sangra a liderança da extrema direita. Nem cigarro, droga ou bebida alcoólica ultrapassa minha armadura ideológica. Jamais vou ser um número desse rebanho. Prefiro ter minha família me velando. O gene rebelado é impossível de domar. Ficar omisso não condiz com meu DNA. Não acorrento engenheiro no quarto escuro. Pratico o ato criminoso no estúdio que grava a rebelião de um Blumenau. Esse que tem no sangue substância insurgente. Minha revolta só acaba no dia do meu enterro. M19, sessão do descarrego. Minha revolta só acaba no dia do meu enterro. M19, sessão do descarrego. Minha revolta só acaba no dia do meu enterro. M19, sessão do descarrego. Minha revolta só acaba no dia do meu enterro. M19, sessão do descarrego. Aí mano, então vou te fazer um convite pra ouvir com atenção uma frase de Nietzsche, que diz: o homem em sua arrogância criou Deus a sua imagem e semelhança. Calar o tom da oratória se for me falar sobre o livre arbítrio, que eu não vou tolerar. Sem êxito com a utopia do fogo infernal, sua tese manipuladora não passou no meu firewall. Só vejo modo pra imaculada concepção. Põe na mão, mete o dedo, faz a inseminação. E o poder da alegoria só se manifestou, curando a paralisia de mais um ator. Se foi milagre a salvação na colisão frontal, por que então não cura a síndrome de Down? Nem poliomielite, elite, o que não pode ser fingido. Membro amputado é muito que o poder de um mito. O povo é mal instruído propositalmente, é extorquido pela fé e politicamente exclui Deus e a religião da minha conduta. A mitologia nunca foi verdade absoluta. Minha revolta só acaba no dia do meu enterro. M19, sessão do descarrego. Minha revolta só acaba no dia do meu enterro. M19, sessão do descarrego. Minha revolta só acaba no dia do meu enterro. M19, sessão do descarrego. Minha revolta só acaba no dia do meu enterro. M19, sessão do descarrego. Se pra você meu rap dissemina ódio e rancor, não sou o pai Tomás que ama seu opressor. Pra tipos como Nicolau dos Santos Neto, desejo a ponto 50 arrancando o cérebro. Queria o povo como o vietnamita envergonhando americano e sua hegemonia, pra relembrar a guerra dos Guararapes e ter sucesso no ataque como um TR no Iraque. Que a plebe lute por um só ideal, independente de raça e orientação sexual. Meu arsenal tá pronto pro combate, muito mais do que músico. Rap é contra-ataque pra fazer um safado morrer de infarto quando perder um debate pra um descendente de escravo. Iniquidade severa é coquetel de vitamina que fortalece a nova era terrorista. O ódio revolucionário é filho do amor, o sangue do tirano nunca me importunou. Mas já vi meu coração vingativo chorar no romance Thiago M19, compondo rima perfurante. Minha revolta só acaba no dia do meu enterro. M19, sessão do descarrego. Minha revolta só acaba no dia do meu enterro. M19, sessão do descarrego. Minha revolta só acaba no dia do meu enterro. M19, sessão do descarrego. Minha revolta só acaba no dia do meu enterro. M19, sessão do descarrego. Minha revolta só acaba no dia do meu enterro. M19, sessão do descarrego. Minha revolta só acaba no dia do meu enterro. M19, sessão do descarrego. Minha revolta só acaba no dia do meu enterro. M19, sessão do descarrego. Minha revolta só acaba no dia do meu enterro. M19, sessão do descarrego.